Furro Gatos. Olá a todos. Acho que o importante dizer aqui é que tudo isso aqui foi um improviso. A gente vai desenvolver três temas aqui, esse foi o primeiro. Nesses três temas a gente procura alterar nossa formação, pensando em apresentar algo novo, criado aqui no calor do momento. A gente gostaria de dedicar essa apresentação, em particular, ao filho do Fabiel, que nasceu ontem à noite. E dedicar essa apresentação a todos os maníacos Simens. Damn you!